Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente aqui do futuro, do passado que não virou presente. Tô vindo dizer que por uma cagada minha aí, o áudio, a primeira parte desse episódio tá com um áudio muito ruim, a mesa não tava conectada no computador, acabou gravando com o microfone do computador mesmo. Então, vocês já gravaram alguma coisa com o áudio do computador ou já fizeram uma videoconferência, uma audioconferência, alguma coisa, sabe que o áudio não é lá aquelas coisas, né, muito diferente desse que você tá ouvindo aqui e do que você vai ouvir na segunda parte do programa. Então, eu peço paciência para você que tá ouvindo, vai ser um pouco chato, eu sei, a gente vai trabalhar nesse áudio, editá-lo, tratá-lo para que ele fique o melhor possível, mas não dá para fazer suco de pedra, mas dá para fazer aí, sei lá, pelo menos um foguinho, dá para fazer, né? Não vai matar sua sede, mas vai esquentar, então vai esquentar seu coração, porque o programa ficou muito bom. A gente vai falar sobre... vou apresentar o tema já, então só peço desculpas em primeiro lugar e paciência para que você persista aí até a metade do programa, que a partir da metade a gente já ligou a mesa, percebeu, ligou a mesa, e aí vai que vai, beleza? Então, vamos lá agora para a abertura oficial do programa. Fala galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios aqui do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto Epe Oliveira, estou aqui hoje com Tatiana Bagdonas. Oi, galera! E aí, Tati? Tudo bom? Tudo bem, e você? Ótimo! Muito bem, muito bem. DGCast retornando às férias, né, Tatiana? Graças a Deus, não aguentava mais, essas férias foram muito longas. Para o DGCast foram longas, porém, para nós pessoalmente, mais ou menos, né, Tatiana? Mas, muito bom, muito bem, deu para descansar. Deu pra curtir. Gente, meu jeito até deu negra, pra trabalhar. Cara. Super queimada de sol, tô achando ótimo. Morenaça. Morenaça. Muito bem, muito bem. E hoje, aqui no nosso quadro Brainstorm, você se lembra, nosso quadro Brainstorm é nosso quadro de entrevistas, a gente chama sempre um convidado aqui pra conversar sobre algum tema específico. Nós recebemos novamente Alex Soares. Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, Alex? Tudo chique? Cara, obrigado mais uma vez por comparecer ao DGCast. Eu que agradeço a oportunidade. Já é a terceira vez, né, Alex? Terceira vez, já. Tudo... Já na casa. Já é. Não, já, casa. Já é. Já tá tirando tênis. Não, já começa tirando o pé. Botando o pé em cima da mesinha de centro. É. Maravilhoso, maravilhoso. O primeiro programa que você participou, né, Alex, foi aquele não era bem um quadro, né, mas um movimento que a gente tinha designers do Brasil, né? Sim. Que a gente pedia pro pessoal mandar, falar um pouco sobre seu trabalho, sobre seu histórico. Né? E aí você entrou em contato com a gente achou a história tão legal que virou um programa. Virou um programa, né? Já mudou muita coisa daquele de lá pra cá, né? É, sem dúvida, né? Que bom, né? E depois você voltou, salvo engano, lá, vou recorrer à memória aqui, no DGCast número 27, com a Paula Russo, a gente falou do Behance Portfolio Review, né? Exatamente. E a gente falou sobre o evento que vocês organizaram. Exato. Lá na Imaginary. E demos várias dicas de portfólio, né? Exato, a gente passou um pano sobre esse assunto, né? Eu gosto de dizer que é um guia definitivo sobre portfólio. Sabe que ele aprendeu essa palavra agora, tá usando a roda. Eu percebi que no marketing digital isso é efetivo, então eu tô usando. É o guia definitivo sobre criação de portfólio de design. Então você pode ir lá ou escutar, se você ainda não escutou, que você vai sair de lá. Não que seu portfólio pronto, né? Mas porque tem dicas legais. Que a coisa não é mágica, mas tem muito insight bom lá, né? Exato. Dicas muito boas. Então, Tatiana, retornando das férias, agora é vida que segue, né? Agora é vida que segue, programa que sai. Voltamos à nossa programação regular, os nossos quadros, publicação semanal, até segunda ordem, né, Tatiana? Até segunda ordem. Sabe que a Tatiana foi promovida, né? Ela se declarava estagiária, mas agora ela é a chefe. Eu não sou mais a estagiária. Agora sou eu que passa a régua dessa mesa. Ela que manda. Então, ela tá mandando episódios semanais. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Exatamente. É isso aí, gente. A gente segue. Porque vocês gostam, eu gosto, todo mundo gosta. E vai ficar assim, por semana. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre design e cinema. relações que tem aí entre design e cinema, onde um pode beber na inspiração do outro e vice-versa, né? O pessoal da indústria do cinema que bebe nas fontes do design para fazer suas produções, o pessoal do mercado de design também que vai buscar no cinema referências e tal, e o Alex vai abrilhantar, né, o nosso programa aí com esse tema. Vamos pro programa então? Vamos lá. Alex, assim, é legal dizer, né, que a ideia para esse programa surgiu, você já tinha esse interesse há algum tempo, legal. Acho que é legal você falar um pouco sobre isso, mas também porque você está com uma coluna sobre design e cinema lá na revista Zup, né? Sim, aliás, sim. Parabéns, meu caro Alex, é muito legal, né, que você esteja escrevendo lá para a revista Zup, é uma baita revista, né? Sim, sim. Uma das melhores design aqui no Brasil. É, sim, sem dúvida está entre as melhores revistas de design do Brasil. Né? Porque é difícil falar qual é a melhor, né? Tem vários critérios e tal, subjetividade. Isso, exatamente, mas sem dúvida está entre as melhores e também entre as maiores revistas de design do Brasil. Então, se você puder ir. Sim, sim. Essa ideia começou muito pelo meu interesse por criação também, né? Eu sempre fui aficionado pelo cinema. E em 2014 eu fiz uma palestra na Escola Imaginário sobre design do cinema, inspirado, né, por esse interesse meu. Em cinema em geral. E disso eu recebi o convite da revista Zup para começar a escrever sobre isso, né? Sobre qual é a inspiração que a gente pega do cinema, o que o cinema, como você já disse, utiliza também no design. Então a gente começou a trazer muito disso para dentro das colunas, né? E aí a gente já está no quarto artigo aí, desde o ano passado, a gente está escrevendo sobre isso lá. Muito bem, muito bem. E aí também acho que a gente acabou sendo rude aqui, né, Tatiana? Acho que por mais que o Alex tenha participado já do programa, acho que você pode fazer uma apresentação aí. Gente. É isso que a gente falou, né? Tá em casa já. Tá fechando a geladeira com o pé pra poder. Aí o pessoal já tem que fazer um projeto transmídia aí, né? Citar os outros pra chegar nesse aqui. É, então, mas... tem uma linha em construção aqui, exato, galera. Exato. Mas pra quem não sabe, eu sou designer. Hoje era muito mais designer gráfico, hoje eu tô muito mais com design de interação, focado em usabilidade lá na Pub Design. É que hoje a Pub Design, ela lançou um produto que é a ShopHub, que é uma plataforma de e-commerce, que é uma plataforma que tá maior que a própria agência, né? Então a gente tá muito focado nos projetos de e-commerce lá. E fora isso também, dou aula de design thinking lá na Imaginário. E como já disse aí, sou colunista lá na revista sobre cinema, design e cinema, desde o ano passado já. Muito bem, então a gente vai pegar aqui o programa de hoje e vai abordar alguns tópicos que você tratou aí nos seus artigos lá, sim, né? Sim. E claro, vamos deixar os links aqui nas notas do episódio. Se você quiser conhecer mais, ler os artigos, é só seguir o link e conhecer o trabalho do Alex. Bom, Alex, um dos textos que você escreveu, né, a importância do design no cinema, você falou bastante sobre como que o designer precisa alinhar o visual e o funcional, né? E como que isso também é utilizado no cinema. Sim, sim. Então, fala um pouquinho pra gente o que te inspirou a fazer esse artigo. A gente vê muito, tem que ver a nossa profissão, até dentro do mercado, né? Que o design entra no processo final, né? Seria pra enfeitar a peça ou algo assim. E a gente... um tempo pra cá, a gente costuma ver, fazendo novas abordagens, que não é bem assim. O design tem que ser funcional, ele tem que ser bonito, tem que ser harmônico, a gente tem ferramentas para isso, mas ele tem que ter realmente uma função, na verdade, de comunicação. E uma fase, uma passagem que me chamou bastante atenção nisso foi do roteiro do De Volta para o Futuro. Que eles, quando estavam começando a ter a ideia de escrever sobre o filme, eles iam utilizar a máquina do tempo, sendo uma geladeira, como a peça base ali para construir a máquina. Só que aí eles falaram, poxa, se a gente construir uma geladeira, é um objeto de fácil acesso para a criançada, e a criançada começar a entrar dentro da geladeira e ficar presa lá dentro, imagina, isso vai dar todo o tamanho. E aí foi quando eles pensaram no DeLorean, DeLorean é um carro, ele tem um John DeLorean, que é um ex-funcionário da Ford, e ele saiu da Ford para construir esse carro, só que ele fez um carro com tantas coisas que deixasse como se fosse o carro top de linha do mercado, que ele ficou tão caro que não saiu para venda. Então ele era uma empresa que já estava até falindo, e aí o pessoal, só que ele tinha um visão muito, muito futurista. Você fala, poxa, acho que ele serve como base para a gente construir a máquina do tempo. E foi uma sacada que o ícone hoje da cultura pop. Então, tudo isso por conta de uma funcionalidade, né? É como a gente resolver algo utilizando o design em si. E aí eles foram muito felizes, né, nesse quesito, na hora de conceber a peça fundamental do filme aí, né? Legal. Nós, mães, agradecemos essas pessoas. Sim. Eu sou mãe de um garoto de 13 anos. Imagina aos 5 a criança querendo entrar na geladeira. Sim, sim. Para ir para o futuro, meu Deus. Esse é um exemplo do De Volta ao Futuro, acho que é até um dos exemplos que eu falo no próprio artigo, mas, meu, tem mil exemplos de adaptações, de coisas que foram jogadas fora para conseguir vários filmes, né, dentro da cultura pop. Outro também, que a gente entra até adiantando um pouquinho, talvez a gente vai falar mais para frente também sobre merchandising, mas o próprio De Volta ao Futuro tem toda a coisa de utilizar peças ou marcas da cultura pop, tá, dentro do filme, né? Então a gente tem lá o Nike, a gente tem lá a Peps, né, a Peps Perfect, né? Tem também a Pizza Hut. Então a gente traz muitos elementos da cultura pop para se comunicar e engajar com quem está assistindo, né? É o skate, que até hoje ainda não foi lançado, né? Da Mattel, até a marca da Mattel, que era muito famosa na época. Esperamos ansiosamente, by the way. Sim, sim. E a gente também, trazendo para os filmes, poxa, para mim um sucesso de merchan que tem dentro do cinema é o Nauta. A gente tem o Wilson, pô, todo mundo vê a marca na bola de vôlei ali e sabe o que é. Tanto que a própria Wilson comercializou essa bola depois, né? FedEx, né? Todo mundo conheceu muito mais a FedEx por conta do filme. Então a gente começa a ver funcionalidade dentro dos filmes, para dentro do roteiro, utilizando o design, né? Tem funcionalidade. Uma marca que trabalha muito forte o merchandising, a gente já fala aqui no Brasil, e nos Estados Unidos eles chamam de product placement, né? Isso. Colocação de produto, né? É a Apple, né? É impressionante como todo filme, todos os computadores são MacBooks, todos os tablets são iPads, sim, todos os celulares são iPhone, né? Muito difícil você ver aparelhos de outras marcas. Dizem que o Steve Jobs testava a aparência de alguns produtos dentro dos filmes da Pixar, né? É, no próprio Incríveis, a primeira vez que aparece um tablet é nos Incríveis, né? Ah, legal. Então, também no Toy Story, acho que aparece um iMac também, no Toy Story 2, quando eles estavam procurando lá onde está o Woody, lá que está perdido, também aparece lá o iMac da época. É, porque quem não sabe, o Steve Jobs, ele era um acionista da Pixar, né? Exatamente. E um acionista bem apaixonado, né? Sim. Ele via na Pixar a mesma essência que ele via na época, que seria juntar tecnologia e design, sim, talvez, né, não falasse dessa forma, mas e arte, né? Tecnologia, sim, e sim, arte, para melhorar a vida das pessoas de alguma forma. No caso da Apple, mais funcionalmente, por meio dos computadores, no caso da Pixar, mais em entretenimento e arte, né? É, com certeza. E o Steve Jobs é um dos grandes responsáveis. Se a gente assiste Pixar hoje, os filmes, que assim, pra mim, eu falo que alguns filmes da Pixar são melhores que qualquer. Estão meus top 10. São as maiores influências que a gente tem. O Wally, poxa, 2000. O Wally tem muito pouco diálogo. E é um filme que ele conversa muito com quem tá assistindo, né? É sem dizer uma palavra, são com expressões de um robô, né? Isso que é mais louco. Então, o Steve Jobs, até mais pra gente for falar de computação gráfica. É, a gente vai falar um pouquinho dessa parte aí, de como o Steve Jobs é um dos grandes responsáveis por ele. Não só pela Pixar, mas pelo mercado de computação gráfica e animação que a gente tem hoje. Legal. Então, o DeLorean, ele nunca viu a rua, é isso? Não chegou a ser comercializado? Não, ele foi comercializado, aí ele entrou dentro de um declínio, mas por conta do filme, alavancou as vendas novamente. Hoje, quem é aficionado por De Volta ao Futuro, querer, né, de raiz ali, ele quer ter um DeLorean, né? Dá pra sair um filme chamado Jogador Número 1, inspirado no livro. Ah, tô louca pra ver esse filme, gente. Ah, filme vai ser show de bola. E vai ter muitas referências de filmes dos anos 80, o Spielberg vai dirigir. E o escritor, eu não lembro agora, não consigo lembrar o nome do escritor, mas ele tem um DeLorean. Então, aí você vai lendo como isso é tão importante. Eu não fazia ideia desse filme. Esse filme meu marido me botou na pilha. Porque ele leu o livro. E ele ficou apaixonado, porque a história tem toda uma loucura aí, uma forma, um método, e VR, não sei o quê. E aí eu não tava na pilha. E daí eu comecei a assistir trailer, né? Comecei a acompanhar o trailer, agora eu tô desesperada, porque quero que saia logo. Tem muita referência. E o que eu achei interessante, que meu marido, inclusive, não gostou, é que eles trouxeram informações, assim, atuais. O livro é de 2000 e alguma coisa, 2001, 2002. E as referências pararam ali, né? Ficou datado. E eles colocaram no filme referências como Overwatch, por exemplo, da Blizzard. Recentíssimo. É recente. Até pra conversar com essa geração também. Porque foi feito pra eles, no final das contas. Sim, exato. Porque, assim, por mais... Eu sou apaixonado pelos anos 80, embora eu tenha vivido nos anos 90. Eu sou um saudosista de uma época que eu não vivi. Mas é fantástico, cara. Só que a geração, talvez, atual, não vai conhecer muita coisa daquela época, né? E aí, a gente tá vendo aí, sem fim, tá vindo outros tipos de mídia que comunicam com essa geração, falando, ó, o que acontecia naquela época. Como funcionava. Tem uma teoria que eu já falei aqui, que eu acho que a gente tá vivendo os anos 90 tudo de novo. É o reboot, né? Nós somos... Os anos 2000 são o remake dos anos 90, eu tenho certeza. Exato. Toda vez que eu entro dentro de um shopping, que eu vejo vitrine, eu percebo que nós estamos nos anos 90. Sim, exato. A gente tá falando de filmes aqui, mas em tudo, né? É questão de moda, né? Muita coisa tá voltando aqui. Tênis, gente, pelo amor de Deus! Exato. O próprio... o New Balance voltou. O New Balance voltou com tudo. As pessoas estão comprando esse tênis. Maravilhoso, né? Não. Só que não, né? Só que não. Muito bem. Enfim, né? Deixa o New Balance pra lá. Alex, outro ponto que você aborda aqui no seu artigo foi o lance, a sacada em relação ao Toy Story, né? O primeiro Toy Story, né? Como era um início, não o início da computação gráfica em si, mas em termos de um filme totalmente feito em tecnologia 3D, né? Usando a animação 3D e tal. Mas a sacada de ter feito com os bonecos e tal, sim, né? Sim. Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Exato, o Toy Story, ele começou a ideia dele, a ideia da Pixar era fazer o primeiro longa de animação com totalmente computação gráfica, né? Muita gente estava mexendo, estava fazendo, estava dentro da propaganda, já tinha aparecido em alguns filmes da computação gráfica, mas o John Lester falou, poxa, eu quero fazer tinha um até novo. O curta da luminariazinha, né? Da Lutz Jr., que é a porta de entrada, assim, da Pixar, né? A Pixar falou, pô, é isso aqui que a gente vai fazer agora em diante. E aí o John Lester falou, mas eu quero fazer um longa. O Lester, ele é o fundador da Pixar. Se fosse um diretor geral, de criação, exatamente. Né? Exatamente. Porque, gente, é legal, né, que a gente acompanhar mesmo em computação gráfica, a gente falar do John Lester, porque se a gente tem um mercado de computação gráfica, é por causa desse cara e do Steve Jobs. Mas, voltando, ele pensou, como é que a gente vai fazer isso? Porque, embora a gente já começasse a trabalhar com a computação gráfica, ainda é muito restrito. E pensando nisso, ele falou, por que não... A gente, um belo dia, na casa dele, via os filhos dele brincando com os brinquedos. Por que não a gente trabalhar com brinquedos? Porque a gente vai conseguir simular legal lá na computação gráfica, né? Então, a gente vai conseguir trabalhar com esse tipo de material. Que não vai aparecer algo que seja fake, né? Que fosse falso. Então, foi daí que ele começou a ter essa cara de montar toda uma história em cima desse conceito, né? Então, fazer um longa totalmente animado. Estão contando história de brinquedos. Porque aí você vai trabalhar com materiais como plástico, exato. Madeira. Na época, né? Trabalharia para simular, né? Coisa que coisas orgânicas talvez não fosse possível. O né? próprio ambiente infantil, né? Sim, mais lúdico, né? Então seria possível. Então, se você vê o Toy Story, eu sou apaixonado pelo Toy Story 1, mas se você reparar no Toy Story 3, por exemplo, sim, e comparar os humanos, o Andy, poxa, é uma diferença enorme. Né? Eu ia comentar justamente isso, assim. Outro dia meu sobrinho foi assistir o Toy Story 1 e quando começou a dar play, tipo, eu olhei e falei, nossa, tipo, tá faltando render, sabe? Exato, tá faltando render. Era o máximo de render. Sim, lógico, né? Assim, eu tô brincando aqui, mas assim, eu fiquei impressionado como que na época ele foi recebido como uma obra de arte, assim, da computação gráfica, né? Impressionou, né, quando você assistiu. E já alguns... Toy Story é de que ano, você lembra, Alex? 2001. Não, acho que se não me engano é 98, cara. 98 ou 97. Tá no seu artigo aqui, 95. 95, é. Nossa, é, eu sou de 90. Faz tempo pra caramba, né? 20 isso, anos 95. Agora já mais de 20 anos. Mas quando eu assisti nessa ocasião, devia fazer uns 20, 21 anos, né, do lançamento do Toy Story. E a evolução é... Que é interessante, né, cara? Visível, né? A computação gráfica mudou tudo. Mudou tudo, porque a gente até então tinha animação tradicional em 2D, né? Sim. E aí a gente surge novas empresas, como a DreamWorks, que seria a concorrente aí da Pixar, mas mudou totalmente o mercado de animação. O pessoal começou a olhar, poxa, aprendi esse negócio de computador. Quero fazer isso também, né? Exato. Tudo pro Oscar, né, gente? Vamos lá. O Oscar hoje olha e fala, pô, né, tem uma galera aí. Com certeza, né? Muito bom. Em relação, uma coisa que vocês não comentaram, que eu acho importante comentar da luminária da Pixar, é o nível expressão. Muito, gente, muito. Aquela lâmpadazinha consegue ter muito mais expressão que tanto ator de Hollywood, sim, que tanto ator global nesse Brasilzão. Eu acho que o mais impressionante da Pixar é isso. É como ela consegue trabalhar a expressão com objetos que não são animados. Que não são animados. Vivos. Dar vida a uma coisa que não é animada é muito difícil. Exato. É muito difícil você até pensar nisso. Exato, mostra duas habilidades fortes, né? A primeira é de observação da realidade, sim, física. Sim. Porque para você poder reproduzir algo, você precisa conhecer, né? Uhum. Então, você observar a expressão corporal das pessoas, de certa forma facial também ali, uhum, né? É Luxo Júnior, né? Isso. Ele não tem uma face, mas ele tem um rostinho, que exato, é o lugar ali onde fica a própria lâmpada, né? Então, você precisa conseguir observar, e não é qualquer pessoa que observa bem a linguagem corporal, é super difícil, inclusive. É muito difícil. Uma vez eu li um livro sobre linguagem corporal, e eu achei que eu ia virar o guru, né? Tipo assim, ah, você está me desejando, você está me odiando. Braço cruzado. Algumas coisas você pega, o braço cruzado geralmente significa que a pessoa está se travando para o que está recebendo, tá? É desconfortável. Ou formas como você aperta a mão também tem algum significado. Ou posicionamento de perna. Para onde você está direcionando a perna, o corpo também mostra que às vezes está querendo sair de uma situação e tal. Mas mesmo assim, tipo, é uma coisa complexa, né? É uma habilidade que você precisa ser um observador bem perspicaz para perceber esse tipo de coisa no dia a dia. É, um Sherlock Holmes, né? Acho que até por isso que a gente gosta tanto do Sherlock Holmes, né? Porque... É o mestre da dedução. É, o cara é fantástico, é um personagem fantástico. Mas enfim, além dessa habilidade de perceber, observar a realidade, de reproduzir depois isso por meio da animação. Não, e tornar simplesmente maravilhoso, é, né? Sim, é. Aquela luminária pulando na letra I e fazendo aquela cara de tipo, puta, fudeu. É muito bom aquilo. E ele é muito carismático, muito, né? Assim, você fica, você tem cria uma empatia com ele na hora, assim, né? Muito, muito legal. A Pixar, ela, assim, além dela ser uma das pioneiras aí dentro da computação gráfica, acho que ela tem muita essência, até pelos seus criadores vindo dos estúdios Disney também, né? O Tom Lester trabalhou na Disney. Sim. Então, tem a essência da história, né? De como contar uma boa história, uma história que engaje com o seu público. Esse que é o grande diferencial dele, inclusive, sim, né? Sim, essa sensibilidade artística dele, né? Se você pegar os concorrentes, assim, são que eu tô gostando muito mais dos filmes da DreamWorks, né? Que antigamente a DreamWorks só era uma cópia da Pixar, né? Sim. Hoje não, ela tem uma personalidade própria, começou lá com o Shrek e tá vindo... trazendo coisas novas. Tem feito parcerias com a Netflix, exato, né? Séries e tal. Séries. E a gente tem também lá a Blue Sky, que é do brasileiro, o Saldanha, né? Que até concorreu também com o Ferdinando. O Oscar. O Saldanha é o mesmo da Era do Gelo, né? Sim, que fez exato, aquele bichinho. Rio, aquele bichinho Rio. É foda, né? Rio, é, obrigado. mas mudou muito. Então, todas as empresas falam, poxa, a gente tem sim que se preocupar com a computação gráfica, mas também com as histórias, né? E aí a Disney já nasce com isso, né? Com a essência deles, e ela quer contar uma boa história. E é uma maravilha, porque, querendo ou não, eles trazem uma essência de representatividade muito forte, sim, né? É verdade. E, gente, quem aqui não parou de maltratar os brinquedos depois de assistir Toy Story? É, fala, opa, vou tomar cuidado aqui. Tem muito mais cuidado com os seus bichos hoje por conta daquilo. Sim, eu tinha muito cuidado com o meu violão, né? Porque a minha primeira professora de violão, ela falou assim, ó, o seu violão, ele vai responder o que você fizer pra ele. Então, se você chega e bate ele na cama, deixa de qualquer jeito, é o que ele vai te devolver. Exato. Então eu falei, opa, deixa eu tratar bem esse cara aqui. Ela construiu isso, né? Pegou essa essência, né? Essa essência de trazer não, a representatividade para as pessoas. E isso é muito interessante. É, em tudo, né? Poxa, igual você está falando, né? Hoje a gente tem um cuidado maior com os brinquedos. No vídeo de inseto, a gente respeita a formiga. Não mata formiga nunca mais na vida. Exato. A gente tem agora recentemente, que abrangiu os mexicanos, e se fala em outra coisa nos Estados Unidos por conta do presidente, construiu um muro e tudo mais. Então você mostrou toda uma cultura do México. Então, olha que boas sacadas, né, de você contar. Não, e de alguma coisa que pra gente é muito surreal. Porque eles foram falar sobre o Dia dos Mortos. E o Dia dos Mortos é uma coisa que, para nossa realidade, é muito diferente. Sim, lá, sim, eles vão festejar, sim. Eles vão curtir. É um momento para se celebrar, sim, né? Para nós, não. Para nós é alguma coisa pesarosa. É um momento introspectivo. Exato, e trazer isso de uma forma tão leve, tão gostosa. Esse é o grande diferencial. Poxa, carros, corrida, né? Você tratar sobre divertidamente, para mim, é fantástico. Gente, explica como é que funciona. A minha cabeça funciona desse jeito. Eu tenho certeza que ela funciona desse jeito. Tenho certeza absoluta. É surreal. É muita criatividade envolvida, né? Criatividade não é um insight, mas sim de muito trabalho e estudo para trazer isso em forma de metáforas, histórias, pra gente entender. Eles conseguem sempre fazer histórias assim que conversam com o público infantil. Ou sim. Seja, tem que ter um nível. Não é superficialidade, de imaturidade, né? Sim, suficiente para atingir as crianças. Isso, que elas consigam... Porque, assim, criança, você às vezes vai ver um filme, um desenho, ela não consegue acompanhar muito tempo. Porque para ela, ela não vai construindo aquela sequência de relações e tal. Então, a criança, para se interessar, precisa saber direcionar bem isso. Mas também sempre os filmes têm uma camada extra para os adultos, que é fantástico. Tipo, você sai do cinema, ou termina o filme, você tá assim, sabe, com aquele nó. É o lance da apresentação, porque ele não representa só a criança, como sim. Sendo... É um filme para criança, né? É uma animação, foi feito para eles. Ele atinge a criança, mas ele também atinge o adolescente, porque existe um nível de subconsciente ali, que vai trabalhar a essência do adolescente, mas também atinge os pais dessas crianças. É fantástico. Ele chega lá. E faz você, quem é adulto, quem é adolescente, voltar a ser criança também, né? Falar, poxa, eu me lembro de coisas parecidas, ou tive momentos parecidos, né? Então, engajamento dos filmes da Pixar, Disney em geral, né? Hoje é a Disney, no todo, é pra engajar, né? Hoje a Pixar foi absorvida pela Disney, né? Sim, sim. Foi comprada inteiramente. Ela saiu da Disney, sim. Virou um braço independente. Uhum. A Disney deve ter pensado, puta, que cagada. Que merda. Que exato. Mas graças a Deus pro mundo que isso aconteceu, sim, né? E aí agora a Pixar foi de novo comprada pela Disney, né? Quando o Steve Jobs estava vivo, ele era o maior acionista. Maior acionista individual, né? Individual. Em relação a DreamWorks, eu tenho muito, muito carinho pela DreamWorks, pelo fato de eles terem trazido o primeiro contos de fadas da vida real. Porque, gente, o que é o Shrek? Ele é o conto de fadas. Mas olha que legal, real. Foi graças ao concorrente que eles falaram, poxa, a gente vai ficar até quando imitando os caras, né? Vamos fazer algo diferente. Sim. E aí começou a andar o projeto dele. Né? Interessante pensar. O Como Criar Seu Dragão é DreamWorks também, né? Também, eu acho fantástico, cara. O Banguela é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tenho a minha gatinha preta, ela me lembra o Banguela, que agora ele engordou muito e aí mudou um pouco a forma física dela. Mas como ela era mais magrinha, eu olhava pra ela e eu vi o Banguela. Assim, o que me levou também a admirar essa percepção de você olhar novamente, observar o mundo físico e depois transformar isso em personagens como um dragão. Que sim. A gente não está habituado a viver, sim. Quer dizer, né? A gente que toma nossos remédios e tal, né? A gente não está habituado a ver dragão, às vezes, né? Então, às vezes a gente até vê, né? Mas eu deixo para lá. Mas assim, e ver assim, algumas semelhanças, né? Com o mundo físico. Com certeza. O meu cachorro também, eu olho para ele e eu vejo um E-Hulk. Eu olho pra ele e falo, Hulk, você é um Hulk. É impressionante, assim, tipo, né? Ele é um shih tzu e a gente tosa ele, né? Ah. E aí fica e a carinha dele. Fica muito igual assim. Então, eu falo, você precisa ter esse poder, né? Sim, de transformar a realidade em algo, em um universo novo. e que vai envolver assim tanta gente. Ainda que os Ewoks geram muita discordância entre os fãs de Star Wars, né? São poucos. Tem até aquela teoria do Barney, né, na How I Met Your Mother, que pra ele descobrir se a mulher que ele tá paquerando tem mais ou menos de 30 anos, ele pergunta se ela gosta dos Ewoks. E aí se ela gosta é porque ela era criança, então ela tem menos de 30. E se ela não gosta é porque ela já era mais adultinha, mais empatia com o mundo, já passou dos 30. O Barney é foda, né? Meu Deus do céu. Enfim, vamos lá. Alex, um outro artigo seu, que você publicou lá na Zup também, tem o título Painéis Semânticos em Hollywood. E esse, eu acho que especialmente nos interessa aqui, porque aí ele aborda diretamente métodos criativos que são tão caros para nós designers, né? A gente trabalha com isso dia a dia, né? Projetos, a gente tem que trabalhar com isso. Sim, os painéis semânticos, geralmente ele está presente todo o universo de cinema, mas também voltando em animação, né? É uma das referências que eu coloco muito é da própria Pixar. E quem trouxe isso para os estúdios da Disney foi o próprio Walt Disney, no dia a dia de trabalho dos animadores dele. E ele fundou a CalArts, que é a faculdade da Disney. Por que o Walt Disney fundou uma faculdade? Ele percebeu que os animadores dele não iam durar para sempre. Então, precisa substituir esses caras, né? Esses caras estão chegando no fim de carreira deles. Eles merecem o descanso deles, a gente precisa de gente nova. Então ele criou a faculdade, que a faculdade não tratava também só de animação, né? De artes em geral, né? Então, pensando na trilha sonora, ele formava músicos, formava os animadores, os ilustradores, concept art, enfim. Tudo que levava dentro da indústria de animação, ele teve essa preocupação. CalArts é California Institute of the Arts, exatamente, né? O Instituto Californiano das Artes, exatamente, né? Exatamente. Tanto que, para mim, um sonho, assim. Nossa, imagina pra... que maravilha. Quem nunca? Né? Pra você estudar com uns pops dentro da... Com quem criou esse mundo, né? Exato. Né? Os animadores mais fantásticos que a gente tem hoje no nosso planeta estão lá, né? Ou vieram de lá, ou vieram de beberam lá. E assim, o que é legal lá? Não tem muito... É muito difícil você ser contratado pelo estúdio. Então, o tratado que eu falo é como se fosse um funcionário CLT, digamos assim. Fixo. É, lá é tudo por projeto. Então, você vai trabalhar num projeto. O cinema é muito por projeto. É muito por projeto. Lá eles mantêm só assim, como fixo mesmo, os animadores mais velhos, que aí eles deixam lá. Mas os mais novos é tudo por projeto. E, no entanto, a gente teve uma brasileira, a Natália Freitas, que trabalhou recentemente lá, né? Era a única mulher envolvida no projeto do Moana, que é bacana também, a gente pensar nisso. Acho que eu escutei um podcast com ela, salvo engano. Ela participou do Jovem Nerd, antes de falar de computação gráfica. Eu acho que, na verdade, foi do Amarelo Criativo. Ela foi do Amarelo Criativo. Acho que era ela, né? Era ela. Eu vi o vídeo, não sei se teve podcast também. Teve um episódio. A mesma coisa, né? E ela trabalhou no projeto, né? Terminou o projeto lá do Moana, ela se desvinculou pra trabalhar em outros estúdios. Já ter Disney no coisa comigo. Chata, né? O seu portfólio vai de portfólio pra, tipo, um negócio surreal, sublime, assim. Vai de portfólio pra um que você tá esperando pra me contratar, né? Exato! E o que é bacana? Quando a gente pensa em painel semana, a gente pensa logo no painel, né? O momento da sala é enorme, com várias fotografias, né? De concept art, de referências pra gente fazer ilustrações. Dentro do design, a gente pensando no nosso público, a gente tem jornadas do nosso usuário, fotografias da jornada do nosso usuário, enfim. E só que eles vão um pouco mais além. E teria também, dentro do design, um pouco mais além de viver mesmo para quem você vai projetar, né? E voltando ao que a gente estava falando da Pixar, no projeto da Vida de Inseto, eles construíram um jardim com vários tipos de insetos para observar como é o comportamento dos insetos para fazer isso com o filme. Fonte primária, né, Alex? Fonte primária, exato, de observação, de convivência, né? Foi por conta disso que nasceu Toy Story também, né? E então a gente começa a ter vários tipos de referência dentro do mercado de animação para tratar sobre esse assunto, né? Tem outro também, eu tinha até o próprio projeto da Moana, eles foram ver como é que funcionava a cultura Maori para fazer isso pro filme, né? Que é extremamente importante. Você falar de alguém, você tem que conviver, tem o máximo de empatia. Lógico que não tem como você virar um guerreiro Maori, né? Assim como a gente fala, né? A gente tá falando hoje de diferenças, de ter empatia com a diferença. Eu nunca vou saber o que passa uma pessoa que é homossexual, ou uma pessoa negra, ou a mulher. Então, mas pelo menos ter o máximo de empatia, ter o máximo de observação de como funciona a jornada daquelas pessoas, né, pra gente trazer pros projetos. Isso vale pra tudo, pra tudo que a gente vai projetar, né? E aí, Alex, só para, às vezes, quem nunca ouviu falar em painel semântico, o que, que é um painel semântico? A gente divide o painel semântico em, pelo menos, três bases. Primeiro seria a prancha primária, que é tudo que a gente conhece sobre aquele determinado... O painel semântico, ele é, talvez, um sinônimo de prancha criativa, né? Isso, exato. É bem isso. Então, a gente coloca dentro da prancha ali tudo que a gente sabe sobre aquele determinado assunto, né? Pessoal, só uma pausa rapidinho aqui. Eu acabei de perceber que a mesa de som não estava conectada no computador. Então, até agora, o áudio que vocês estavam ouvindo, que obviamente vocês já perceberam que estava... cagado. Desgraçado, né? Era o microfone do computador. Então, agora a gente está ligando. Você vai ouvir o áudio claro, límpido e cristalino que você está acostumado aqui no DGCast. Peço desculpas... Sou inteiramente responsável por ter deixado a Tatiana. O técnico de som faltou, gente. Assim, a culpa é minha por ter deixado a Tatiana cuidar disso, né? Ah, claro, claro, claro. Brincadeiras, não. A culpa é minha, a cagada foi minha mesmo, mas peço desculpas. A partir de agora, então, vamos retomar aí com o tema. Uhum. A gente tá falando sobre os painéis semânticos, isso, né? Isso, exatamente. Explicar pra gente o que é um painel semântico. Trazendo os fundamentos aí do painel semântico. Então, primeiro a gente divide ele em três partes, né? Primeiro a prancha primária, que a gente traz tudo que a gente sabe sobre aquele determinado assunto, né? Tudo que a gente tem conhecimento daquele assunto, a gente coloca dentro da prancha. Isso pode ser com ilustração, pode ser com escrita, com o que for. Porque quando a gente pensa também em painel semântico, a gente pensa em só no visual, mas vale tudo. Vale... textura, vale até o próprio, a gente tá falando de áudio aqui, vale o áudio de que você tenha. Materiais, né? Qualquer tipo de material. Isso já entraria dentro da prancha número 2, né? Que você vai pesquisar sobre aquele assunto. Então, vamos supor, se a gente vai fazer um trabalho de design gráfico e a gente vai fazer com um papel diferente, a gente vai buscar qual é esse tipo de papel. Então, de vários tipos de papel, a gente vai escolher um pro nosso projeto. Mas isso que tenha também uma comunicação com quem, pra quem a gente tá projetando, né? E o terceiro seria a prancha de seleção, que a gente vai selecionar tudo o que a gente conhece, tudo que a gente pesquisou. Isso eu tô falando, lógico, de uma maneira bem mais simplificada, mas a prancha secundária pode ter vários tipos de prancha, você, né? Pode fazer como várias pranchas, exato, né? Dentro desse processo. Uma só para textura, por exemplo. Isso, uma só para ilustração. Forma, uma só para cor, né? Exato, exato. Então, digamos que só a primeira e a última, que seria uma prancha só. Agora a segunda, ela abrange muitas coisas. Você pode fazer, né? Várias, pode fazer uma só também, mas exato, pode fazer várias. E aí a prancha de seleção seria assim, o que você vai filtrar de toda essa de pesquisa que você fez. De tudo aquilo que você vai trazer para o seu projeto. O painel semântico, ele é sinônimo de prancha criativa, né? Exatamente. A gente pode usar também esse termo prancha criativa. Sim, sim. E isso é muito utilizado dentro dos estúdios, né? Então, vamos pensar lá em figurino. Poxa, a figurinista tem que pegar todos os tipos de tecido que ela pode usar, que vai trazer para aquele ambiente. Então, se for um filme de época, qual o tipo de tecido que era utilizado naquela época, né? Então, você pode abranger de várias maneiras possível. E dentro dos estúdios é muito utilizado, né? Então, é um conceito que veio muito do design, mas também foi muito usado lá na CalArts, como a gente já comentou. E vem até hoje, né? Dentro dos estúdios de animação, dentro dos estúdios de filme em geral. A gente tem esses painéis semânticos aí. Vale também para cenas? Tô te perguntando pelo seguinte motivo. La La Land. Sim. Quando eu assisti o filme, eu fiquei encantada com uma cena que eles estão num lugar, numa parte bem alta lá, e andandinho, e aí o garoto, que eu não me lembro o nome, obviamente... ele bateu a mão, assim, no postinho de luz e deu uma volta. E aquela cena é dançando na chuva. Não tem jeito. É a cena referência. É a cena referência. Uhum. E você percebe que não só no La La Land, mas, tipo, a Toy Story, ele é uma base muito grata, né? De boas referências outros filmes. Isso é válido também? Também faz parte de uma prancha? Você pode até trazer, mas isso costuma ser muito mais a visão de diretor e roteirista, né? Tarantino. A gente fala que Tarantino é referência. É referência pura. O cara foi criado dentro desse ambiente e ele traz mil tipos de referência e mistura todas elas. Que é o diferencial dele, né? Então, é muito uma visão do diretor. Lógico, se você falar, ah, não, a gente vai fazer algo, um filme referente a Kung Fu. Você vai trazer dentro do seu painel lá referências do filme do Bruce Lee, do Jackie Chan, enfim, de todo aquele ambiente. É, mas referência geralmente é visão de diretor na hora de fazer storyboard, na hora de filmar, né? Ou do próprio ator também, né? Que pode colaborar, dependendo da importância do ator pro filme, se talvez ele é produtor. Tudo isso se mistura dentro do cinema. Tem. A gente traz aí o Woody Allen. O cara é produtor, é diretor, é ator. Ator, né? Então, roteirista, né? Exatamente. Então ele tem uma importância ali, ele pode trazer uma referência pro filme. Um caso que a gente falando disso de referência que aconteceu é no filme do Hulk, que já entra dentro desse universo da Marvel, né? O segundo Hulk, digamos assim, né? Dessas linhas de filmes, que é com o... Ah, é o carinha do Clube da Luta, sempre... Edward Norton. Exato. É, ele traz no filme, quando ele vai se transformar no Hulk, ele olha pra câmera e o olho dele fica verde, é referência ao Hulk, a série de Hulk antiga lá do Lu Ferrino. Sim. Então... Que até, vamos dizer assim, uma homenagem, uma né? Uma homenagem, tá exato. Resgatando... Que é uma coisa que ele trouxe, né? Então, como ele teria uma importância ali no filme, até pelo nome dele, ele conseguiu trazer essa referência. Né? Legal. E uma das vantagens do painel semântico é que você consegue juntar numa única visualização as diversas referências que você está trabalhando no seu processo de criação, uhum. né, de pesquisa, etc. E aí você, com tudo isso na sua frente, você consegue estabelecer conexões sim. de uma forma mais fácil. Sim. Porque se você for vendo uma de cada vez, né, uma de cada vez, quer dizer, uhum. O seu cérebro vai demorar mais para construir essas pontes. Sim, né? É uma maneira de você enxergar o universo para quem você está construindo, né? E do que você está construindo, né? É o que você falou. Seria muito limitado a gente ver uma coisa de cada vez. Você perderia muito tempo e às vezes você não enxergaria a conexão. O painel semântico te ajuda exatamente isso, para você entrar mesmo dentro daquele universo e interagir com ele, né? Para dizer coisas novas. Legal. Não tem nada a ver com cinema nem com design, mas onde a gente acaba vendo painéis semânticos, mas com outra finalidade que não criativa, é assim, em filmes ou policiais ou de guerra, sim, né? Sim, sim. O pessoal vai colocando imagens sobre o caso, assim, fazendo relações até com barbantes, exato. Para tentar buscar as relações entre as coisas, exato, né? Exatamente. A ideia é justamente essa, você buscar relações que ninguém viu, né? Exato. Sim, você vê o A e você vê o B e você cria um C que não existia, né? Sim, sim. É bem por aí mesmo, né? Que é a essência da criação, né? Porque quando a gente fala em criatividade, a gente acha que a gente vai ter um insight, vai ser alguma coisa que a gente tá tomando banho e pô, isso. Chegou. É um raio que cai na sua cabeça, não, maravilhoso, ou um dom divino, né? E não é bem por aí. Criatividade vem muito de você estudar muito a fundo aquele assunto e você conseguir entender tão bem que você consiga criar trazendo... Através de referências do que você pesquisou, né? Legal. Eu gosto de brincar que o cérebro é um músculo, né? Sim. Você precisa exercitar, fazer academia, né? Exato. Fazer atividade física. No caso, intelectual pro cérebro. A gente fala que pessoas que trabalham muito com design, mas criação em geral, ele tem que ter um repertório gigantesco. Então, a gente fala que é uma das profissões mais nerds que tem, né? Porque você tem que entender muito bem para quem você tá projetando. E não só na hora de projetar, né? Então, eu sempre falo, a gente tem que consumir filmes, tem que consumir histórias, assim, literatura, livros, enfim, revistas, tudo, jornais, porque sites, tudo traz referência pra gente. Mídias sociais, sim, tudo, né? Tudo, a vida, tudo, né? Tudo, vai viver, vai fotografar. Exato, né? A vida não é só Facebook, não é só... Então, a gente tem que trazer todo esse repertório nosso pro nosso trabalho, vai né? Viajar, vai num show, exato, né? Exato, exato. Vai uma exposição, vai, sei lá, comer alguma coisa, vai passear pela cidade, né? É, tudo vira repertório, tudo né? É referência, né? E aí, então, referência, estudo e prática, né? Exatamente. E aí, criatividade vai desenvolvendo. Sim, com certeza. E aí, não deixa mentir os filmes que a gente tem aí, a gente falando de Tarantino, de Pixar, né? Que são grandes nomes no mercado de criação. Muito bem. Alex, o terceiro artigo que você publicou até hoje, né? Chama-se Utilizando o Design nas Adaptações para o Cinema, né? E o título é bem claro, né? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre ele também. Então, o que é interessante? A gente utiliza muito das adaptações dentro do cinema já há muito tempo. A gente mencionou um pouco do Tarantino, né? O Tarantino é um cara aficionado por isso, então ele consumiu muito, a gente fala de repertório, ele consumiu muita coisa do cinema para criar os filmes dele, né? Mas um nome que eu gosto muito de trazer é o Walt Disney, né? Porque o Walt Disney, ele é muito mais que o Mickey Mouse, né? O criador do Mickey Mouse. Ele é o cara que começou a trazer muito dos contos de fadas pro seu estúdio, né? Então ele começou a pegar contos que eram consagrados lá dos irmãos Grimm. E o que é importante a gente falar dos irmãos Grimm? Quando eles fizeram os contos deles, era muito tipo, ensinar alguma coisa para os jovens, né? Então, a história lá do Chapeuzinho Vermelho ensina que você vai seguir o caminho que você tem que ir, você não pode parar para conversar com estranhos. Então, a gente tem lá o João e Maria, né? Se não aceitar coisas de estranhos, né? No caso, ela aceitou os doces e tudo mais e acabou sendo preso pela bruxa, né? Acabou numa cilada, exato, né, Bino? Só que assim, os irmãos Grimm, eles tratavam muito isso de uma maneira muito forte, né? De uma maneira que, poxa, se eu for lá, tipo, eu vou morrer, né? Meio amedrontador. Super sanguinário. Sanguinário. Tipo, criancinhas tenham medo do bicho papão. Exato, né? E é bem nesse estilo. E o Walt Disney, quando ele foi adaptar, ele falou, poxa, como é que eu vou fazer uma animação e falar que o lobo mau vai devorar a avó da Chapeuzinho Vermelho, destroçando ela, né? E ser tão literal assim como eram os irmãos Grimm. Então ele tirava um pouco disso pra conversar com as crianças daquela época, né? Que já não cabia mais ser tão... A palavra sanguinário ali, né? Do jeito que os irmãos Grimm tratavam pra as crianças que iam consumir as animações dele. Então ele fazia esse tipo de adaptações. E o que é legal? O Walt Disney, ele também adaptava os contos dele como se fosse uma espécie de um musical da Broadway, né? Então, por isso que a gente vê aí... desde lá da primeira animação que a gente considera longa de animação, que é a Branca de Neve, até o Aladdin, o 101 Dalmatians, é tudo um estilo Broadway, né? Tudo musical, cantado, apresentado dessa maneira, né? Então ele tinha essa preocupação também, né? E trazer tudo isso pra dentro do mundo mágico do Walt Disney, né? Não deixar um negócio que fosse aterrorizante, sim, dando uma lição de moral, mas não deixar isso também de uma maneira que a criança tenha medo de ir dormir e encontrar o lobo mau, no caso, ali, né? Ou a bruxa da Branca de Neve. Poder da adaptação, né? Exato, exato. Imagina como é que seria a vida dessas crianças, né? A gente tá falando da época de 30, época de 40, que foi o boom dos estúdios Disney, né? E como é que seria essas crianças nessa época, né? Seria devastador. Verdade. Bom... Pessoal, estamos caminhando aqui já para o final do nosso programa, né? O que nos motivou a falar sobre design e cinema hoje, especificamente, né? Para além de um tema que a gente tinha interesse de falar, o Alex havia sugerido, a gente gostou muito da ideia e já topamos na hora fazer. Mas por que agora? Por que estamos publicando o episódio de hoje? É por conta da festa do Oscar. O Oscar, que teve coisa maravilhosa. Na verdade, a gente ia chamar a Glória Pires... Né? Mas aí ela acabou. Ela não poderia opinar. Ela não soube opinar, ela não soube agendar. Ela preferiu ficar de fora, né? Glória, um beijo, brincadeira, né? Mas, enfim, mas a gente queria aproveitar que teve o Oscar aí, sim, o cinema volta na grande mídia novamente. Não que ele saia, né? Mas enfim, sim, ele fica aí em uma evidência um pouco maior, né, do, uhum, que ele já costuma ter. Mas para falar não sobre o Oscar em si, mas sobre o cinema, sua relação com o design. Porém, né, não poderíamos deixar de comentar, né, sobre o Oscar, aproveitar a presença dos ilustres aqui, né? E perguntar, o que vocês acharam do Oscar aí? O Oscar, então, foi agora esse dia 4 de março, né? A gente tá gravando hoje, é 7 de março. Tatiana, parabéns. Obrigada! Olha só, parabéns! Obrigada, olha, gente! Olha aí, que ótimo! Trabalhando hardmente, como sempre. Muito bem. Então, acabou de ser o Oscar, mas aí, o que vocês acharam? Vocês assistiram, acompanharam, sim, depois? Como é que foi? Cara, eu achei que foi muito o que a gente já esperava, né? Porque o Oscar, ele mudou muito a linguagem dele, né? Antigamente, ele visava, sim, premiar os melhores filmes, até que estavam no mainstream, né? Filmes que todo mundo assistia. Só que o Oscar, ele tem um princípio de ajudar a alavancar o cinema, né? Então não fazia muito sentido a gente premiar, vamos supor, os filmes do momento, no caso aí seria os filmes de herói, os Avengers. Não faz sentido tanto a gente falar só desses filmes e deixar os filmes que, digamos, são feitos de maneiras independentes, de lado. Então mudou essa linguagem. E outra expressão muito importante a gente tá falando quando a gente fala do Oscar é falar do assunto do momento. Qual que é o assunto do momento? hoje a gente está falando muito da desigualdade, do que está acontecendo em todo mundo. A gente, não é só no Brasil, né, que a gente está tratando desse assunto, é no mundo inteiro. Então ele abordou muito sobre isso, né? Os filmes que foram os vencedores, ainda mais quando a gente fala de maneiras conceituais, de roteiro, do melhor filme, é tudo trazendo isso, da questão de desigualdade e representatividade, né? Foi o tema principal do Oscar, né? Legal. A representatividade foi com certeza o ponto-chave, assim. E pela primeira vez, eu realmente senti que tanto a academia quanto Hollywood se esforçou nesse quesito. Sim. Eles de fato se esforçaram em mostrar que existe um mundo muito maior do que o mundo de homens brancos privilegiados, enfim. Pela primeira vez na vida nós vimos um filme que, bom, para começo de conversa já é latino, né? É um filme latino que ganhou como... E agora que eu não lembro o nome da... E eu não anotei também. Pessoa especial, né, gente? Eu acho que é como melhor... Ai, filme estrangeiro. Eu não sei se é esse o nome da categoria, mas enfim. Um filme chileno. Em que o Sim, personagem... filme estrangeiro. É filme estrangeiro, Sim. né? Em que o personagem principal é um transexual, gente. O personagem ou o ator? Os dois. Ambos. Os dois. Muito bom. Tanto o personagem quanto o ator é um transexual. Trata disso, né? Fala sobre isso. Eu não vou me recordar o nome do filme, mas o link vai estar no post, então vocês vão saber do que eu tô falando. Pela primeira vez, nós tivemos uma pessoa negra ganhando categorias técnicas, e isso foi muito interessante. Gente, eu não vou lembrar de todos os nomes, de todas as pessoas, de todas as coisas, porque eu não anotei isso. É uma mulher fantástica, né? Uma mulher fantástica. Gente, exato. Surreal. Primeiro, um filme latino. Segundo, um filme latino falando sobre uma personagem transexual com um ator transexual. Isso é, tipo, totalmente inimaginável pra academia. Há 2 anos atrás, eu já não imaginaria isso na academia. A gente traz também o melhor diretor, né? O Guillermo del Toro, ele é mexicano, né? Sim. Del Toro, representou super, by the way. Então, ganhou o melhor filme, ganhou o melhor diretor, né? Ganhou o grande filme do Oscar, né? O prêmio, né? Que você se referiu, Tatiana, é o Jordan Peele, que é o primeiro negro a ganhar o Oscar de roteiro original. De roteiro, né? Original, exato. Gente. E assim, ele fez um discurso maravilhoso. Outras pessoas... Outra coisa também que foi muito interessante do Oscar desse ano foram os discursos, assim. Discursos muito empoderados. Sim. E o que eu achei mais interessante é que foram discursos empoderados em que as pessoas realmente estavam ouvindo o que aquelas pessoas estavam falando. Sim. Gente, isso pra academia do Oscar. Eles merecem o Oscar merece um Oscar por ter se tornado quem se tornou, por permitir, porque isso não era nem imaginado há 2 anos atrás. Sim, sem dúvida. Não foi mais ou menos uns 2 anos que teve um rolo com a questão de piadas racistas? Não foi só um rolo, né? As pessoas resolveram se levantar e dizer, meu, não dá mais. Pelo amor de Deus, não, né? Não tem como, sabe? Sim. Olhem pra nós, porque estamos aqui fazendo coisas tão importantes quanto... A gama de homens privilegiados brancos que estão por aí. Até pelo momento também dos escândalos, né? Assédio sexual, Hollywood, né? E assim, é uma coisa que assim, a gente tá falando de Hollywood porque tem uma visibilidade maior, mas isso acontece no mercado de entretenimento do mundo inteiro, né? O famoso teste do sofá, enfim. A gente tem essa discussão no mundo inteiro e o pessoal parece que agora acordou pra isso, né? Realmente é impressionante essa alteração editorial do Oscar, assim, né? Coisa fantástica. Várias mulheres também sendo representadas, sim, gente. Sim, categorias técnicas com mulheres concorrendo. Sim. Que também já não é nem um pouco comum. E elas estavam lá, lindas, maravilhosas. Não, o filme legal. De animação da Pixar, né? Viva, tratando do México. Que é algo que a gente estava trazendo muito para a discussão lá, quando a gente fala nos Estados Unidos, por conta do presidente que... Falou que ia construir um muro e tudo mais. E a gente traz esse tipo de abordagem mostrando a cultura do México, né? Então o mundo é mais que só os Estados Unidos, né? Existe uma cultura no mundo inteiro, né? Com certeza. E aí, dos filmes que aí foram os grandes destaques da noite, tem algum que vocês acham que vale a pena recomendar, assim, pra galera assistir? Olha, eu vou dar uma recomendação que não é minha. É uma recomendação de todas as pessoas que eu ouvi recomendando. São pessoas que têm um senso crítico bastante apurado, então eu confio plenamente. É, não assisti ainda o filme, mas eu confio no tato, no traquejo dessas pessoas. Mas se encantou pelo... Eu me encantei. Na verdade, assim, fiquei com ele na cabeça por conta do trailer. Depois as pessoas comentando sobre ele. Depois o Oscar, que veio um Oscar pra esse filme. E, enfim, resolvi que vou apostar nele, que é o Me Chame Pelo Seu Nome. É uma história que aborda as relações homoafetivas de uma forma doce, encantadora, sem estereótipos. Desestereotipada. Pada. Acho que sim. É, tornaram aquilo mais próximo da realidade, sabe? Sem urdir com essas pessoas, com pessoas que vivem relacionamentos homoafetivos. Então a minha indicação é pra esse. Qual que é o nome do filme mesmo? Me Chame Pelo Seu Nome. Muito bem, muito bem. O Corra, né? Que também trata sobre o preconceito. E de uma maneira também não tão estereotipada, né? E a gente tem o Dunkirk, eu gostei bastante. É, ele é um filme de guerra. A gente fala que são os filmes do Oscar e são chamados de filmes do Oscar, né? Que são filmes feitos pro Oscar. O Dunkirk é um deles. O The Post também, do Steven Spielberg, ele é feito especialmente para ir pro Oscar. Mas o Dunkirk eu achei interessante que o Nolan, ele conseguiu fazer um início, meio e fim de uma maneira totalmente diferente. Então ele faz três tipos de momentos que... No decorrer do filme, você vai interagindo com o passado e presente até chegar num ponto que todos esses momentos se juntam e tem o fim do filme. Então, é uma maneira de se pensar em como contar a história de maneiras diferentes, né? Utilizando recursos de flashback e tudo mais. É, outro bacana também é o filme do Guilherme Del Toro, que é A Forma da Água. Foi o vencedor, foi o grande Oscar vencedor, de melhor filme, né? Tanto pelo filme... Que eu acho que foi muito bem filmado, muito bem dirigido. Tem a questão de maquiagem, que é espetacular. E só que também... Era uma inspiração brasileira naquele ser aquático, né? Exatamente. O pessoal até brincou que é o Splash, uma versão do Splash, né? Uma seria em Minha Vida, do Tom Hanks. Que passava direto na sessão da tarde. Mas a importância também desse filme é para dar oportunidade pro Guilherme Del Toro, que é um diretor que ele vem de inspiração lá do Steven Spielberg, do Peter Jackson, e é um cara que tem muitas ideias legais que vai abrir bastante coisa. Nossa, você é polêmica agora, você é super polêmica agora. Vamos lá. Eu acho que esse Oscar do Del Toro é uma retratação por todos os outros filmes. É um melhor diretor e um melhor filme, mas pelo conjunto da obra do Del Toro. Do Injustiçado. Muito maravilhosas, sim, que sim. Nunca chegaram lá, porque exato. Tinham coisas ok no meio do caminho. Mas o Oscar tem muito disso, né? Aconteceu isso recentemente com o Leonardo DiCaprio, né? Com certeza. Mas eu acho legal, porque o Guilherme Del Toro tem essa linguagem de diretores que eu particularmente gosto muito, do Steven Spielberg, desses diretores mais antigos, de filmes de aventura, de Sessão da Tarde, que é muito legal a gente trazer de volta esse tipo de filme pro nosso universo aqui, até para as novas gerações conhecerem também esse tipo de abordagem. Então vai abrir portas pro Guilherme Del Toro fazer coisas legais também. Ele tem muitas ideias bacanas, mas por conta de ainda não era ainda considerado um dos muito grandes, novo, que faltava muito um novo. Oscar, né? Então vai abrir muita porta. Pegando pra ele o gancho aí da ficção científica, eu também quero falar sobre os efeitos visuais do Blade Runner. Fantástico. Gente, é surreal. É fantástico. É muito bom, é muito bonito. Querendo ou não, muito do que a gente conhece sobre efeito visual, muito que a gente conhece sobre as ficções científicas, não existe mais esse termo, eu tô ligada, mas muito do que a gente conhece desse universo futurista, ele vem das características do Blade Runner, e eles renovaram isso de uma forma muito bonita. E o que é legal do Blade Runner? É, ele trazendo esse tipo de efeitos, ele corresponde muito ao filme antigo. Então não é o futuro nosso, né? É o futuro do Blade Runner. Tanto exato. Que uma das marcas tem uma marca enorme durante o filme é a Atari, né? Que ainda existe a Atari, mas não é uma grande marca. Mas não, né? É uma grande marca, uma grande hoje, marca, né? Hoje. É maravilhoso. Então eles tiveram esse cuidado, né? E, meu, é muito mais difícil você fazer computação gráfica de algo que não existe do que algo que a gente tem referência. Então, eles fizeram um mundo totalmente alternativo ao nosso, trazendo o futuro. Só que num futuro que talvez nunca vai nem existir, porque é de uma linha temporal totalmente diferente da nossa, né? Então é muito bacana, é bem merecido também. Curioso, muito bom. É o futuro do passado que não virou o presente. Exato. É a mesma coisa que a gente tivesse é o futuro do De Volta ao Futuro, né? Sim. Na verdade, a gente até brinca que o futuro De Volta ao Futuro tá acontecendo na linha alternativa, porque o presidente americano é o Biff Tanner, né? Bem isso aí. Muito bom. Bom, pessoal, vamos chegando aqui agora, sim, ao fim do nosso programa. Né? Quero agradecer mais uma vez ao Alex por ter vindo aí. Alex, suas considerações finais. Pessoal, peguem muita referência no cinema. O cinema é uma fonte de criatividade que vocês podem trazer para o trabalho de vocês, ainda mais para o design gráfico em geral. Então bebam muito dessa fonte que vale muito a pena. Legal. Tatiana? Quero falar nada não. Beleza. Quero ir pra minha festa, querido. É meu aniversário, me solta. Beleza, vamos lá. Ó, eu vou fazer a recomendação inversa do Alex. E se você for trabalhar com cinema, se você já trabalha com cinema, também inspire-se, né, nas metodologias criativas do design, que com certeza você vai trazer muita coisa boa aí que você... pra suas criações, para as referências, criação de personagens, figurinos, cenários, a direção de arte, né, do seu filme, ou do seu vídeo, enfim, que você vai produzir aí, com certeza vai enriquecer bastante se você utilizar algumas das quais a gente falou hoje, né, como o próprio painel semântico e tal, mas também outras possíveis metodologias de design para a criação visual no cinema. Com certeza. Então, é isso, Tatiana? É isso, galera. Muito bom. O Brainstorm, DGCast número 46, fica por aqui. A gente agradece aí a sua companhia, sua audiência, seu download. Pedimos desculpa pelo áudio. Cagada. Né, da primeira parte do episódio, primeira metade aí. E, enfim, a gente fica por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, galera. Um abraço, galera.